Salvador, tá o nome 908, decolando a sua, escuta. 908, contato radar, suba nível 320. 320, autorizado. Senhor, autoriza da presente pro de Alepa. Guarde. E o 5973, sua informação, estou em contato aqui com o operador, ok? 7-5973. Salvador, 1074, posição 8, posição 8, posição 8, posição 8, posição 8, posição 8, posição 8, posição 8, posição 8, posição 8, Total 9908, cheque seu transponder. Iniciando o cheque de transponder, total 9908. Formação alta, passando nível 1990. 6178, acione identificação, desça para 2000, chegada a mar e 1017. Chegou, 2000. Amari 1017, 6 anos sequência. Mandou total 9908. Prossiga. Faz o check, deu tudo ok? Estou recebendo o seu idente desde a decolagem. Certo, vamos lá aqui mais uma checada, ok? O operador falou que vai transmitir novamente, questionou sobre um cancelamento, mensagem de cancelamento que ele teria recebido e eu falei que não sabia informar. Eu estou aguardando aqui chegar o horário de 02h15, que o senhor falou, tá ok? E o 5973? É, senhor, estamos na escuta, aguardando. Chama a torre, 5796. Chama a torre, 5796. Agora, 18:06. Boa noite. Eu quero ver 4x4, autonomia 4 horas, eu quero ver 5. Autorizado, táxi, ponto de espera, pista 90. Autorizado ao ponto de espera, 90, gol 0074. Oi, Bueno, 5716, final 10, baixo travado. Avistado, autorizado, pouso 080 graus, 079. Teve pouso, F 5716. Sim, para o controle. Total 9908, chame agora Recife, frequência 1260. 1260, 9908, muito obrigado, tenha uma ótima noite, bom trabalho. Boa noite. 3178, desça para 2017. 0, tá pronto, gol no 074. Qual a autorizada ali, Mancinha? 0, 074. Jet 57, no meio no solo 58, libere a direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06. Zero à direita, Alfa, Kilo, posição 06, senhor, pátio, posição 06? Achei, posição 06 do pátio 3. 06, pátio 3, ok, senhor. No 074, autorizado decolar 080 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem, pista 10, gol no 074. Rio 5973, creio que não demore mais do que 10 minutos da presente, ok? Ok, compreensão, não escuta que graça. A mensagem, eu estou visualizando a mensagem no sistema, o centro ainda não recebeu, mas vai checar com o PLN e pedir a inserção lá do... Do novo horário, ó. Eu estou aguardando aqui também. Ok, obrigado. Nossa. Decolou 00, chama o controle, boa noite. Controle 1208, grato, gol no 074, boa noite. Controle Salvador é o gol no 074 na saída da Elcruz 1500. Contato radar, subo 360. 360. Autorizado voar direto da EL? Autorizado. Sempre tendo o localizador, já com trecho em casa, WebJet 5809. 5809, torre 186. Obrigado. Web 5809, torre 18 mesmo. Isso mesmo, obrigado. Para 3178, autorizado DLS. Autorizado DLS 3178. Em Salvador, boa noite, o MGT 5809. Salvador, MGT 5809. 1074, prossiga. Torre, é o MGT 5809. 5809, avistado, cheque trem. Trem baixo, checado, 5809. Autorizado pouso, 080 grau, 089. Livre com trem checado, 5809. No meia, no solo 05, libere a direita, táxi via alfa, quilo, via alfa, aguarda para o ingresso na taxi quilo, sua posição é 06 do parte 3, mas está ocupada. Alfa, aguarda para ingressar na quilo, seria 06? Afia. Rio 5973, sua posição é 05 do parte 3, confere? Afirmo. E tem um tráfego aí à sua direita. Afirmo, 800 da Webjet. Seguinte, o problema acho que já está solucionando, só mais um instante. Prato. Autorizado para Recife, nível 310, via Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120, decima 8, transponder 5044. Autorizado Recife, conforme 330, subida Puca, transição a Caju, a correção Caju, conforme 58, controle 1208, 5044, transponder 5973. Correto, autorizado acionamento e pushback, chama pronto para o táxi. Nova, o táxi 593. Web 5796, aguarda para ingresso no pátio 3. gente aguardando 5809. Confirma para o 5973, 310 ou 330, senhor? 310. Tá, sim, 310, grato. Boa noite, Salvador, o TAN 3600, cliente da informação Bravo. Meia zero zero, voe Duna, desça 2000 pés, ajuste no 097. Duna, 190, 17, 3600. Oi, Salvador, boa noite, tá 3178, uma milha de Cimbra, tô embaixo da lá. Boa noite, autorizado pouso, 080 grau, 07 nós. Tá 3178. Autorizado pouso, tá 3178. Objeto 5809, né? Prossiga. Observando o tráfego do carreiro que vai iniciar o pushback, estamos ingressando aqui, mantendo separação com o mesmo, ok? Sim. Obrigado. Agora, acho que eu confundi, eu tinha lhe chamado de 5716 e falei que sua posição é 06 do CAT 3. O senhor não contestou, então é o senhor 5809. 580906, senhor, posição. Tá, não, então sua posição corrija para 07. É no CAT 3 mesmo, aguarda para prosseguir para o 07. 5809, posição 07. No solo 10, libere a direita e táxi para a posição 06 do Pat 1, porém mantém posição antes da Juliette. Táxi, mantém a posição antes da Juliette para direção 06 do Pat 1. Para o táxi Rio 5973, 03 a bordo, autonomia 4 horas e 20, até na Salvador. Utilizado táxi, ponto de espera no 0, via Pat 1 no Índia, Rio 5973. Pat 1 no Índia para ponto de espera no 0, 5973. 5809, mudou o seu local de estacionamento, é o 05 agora do Pátio 3. 05, Pátio 3, 5809. Da Juliette, da 3278. Livre ingresso, portão 06. Gente, ingresso ao 06, 3278. Rio 5973, autorizado, decolar, 080 graus, 069. Sente, vai alinhar e decola, Rio 5973. Livre ILS, reporte estabilizado. Autorizado, para me dar uma mensagem? Autorizado ILS, Proton 3600, reportando estabilizado. Gente, vai reportar estabilizado em ILS, Proton 3600, descendo para 2000. 128, controle, boa noite, 5973. Olê, Salvador, muito bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar, suba para o nível autorizado, sai da PUCA. 310 na PUCA, 5973. Voo 1805, aciona identificação, chegada mar e desça até o 050. Voo 1805, está presente, autorizado em TAP.